Atuação forte, porque eles tomaram controle, demitiram 800 jornalistas. Então deixa você falar na entrevista aí. Ergin. Ergin. Isso. Momentinho, chefe. Dirham. Dirham. Dirham. Isso. Mas escreve Sirham. É, essa letra em turco você pronuncia Dje, Ah, não tá. é C. Dirham. É por isso. Você está com quanto tempo no Brasil? Há 10 anos. Há 10 anos? 10 anos, isso. Dirham significa globo. Ah, é? É, é coincidência. É um grupo grande? Grupo grande, é que tem tudo, rádios, revistas. E está sob intervenção do. Sim, o governo tomou controle, demitiu tudo, trouxe uma nova administração. As vendas do jornal, o maior título dele, eram 1 milhão e 250 mil cópias por dia. Nossa. É, e hoje caiu para 2.500. Nossa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Valeu? Valeu. Bom, o nosso entrevistado é o Camilo Ergin, que é coordenador da plataforma de mídia do coletivo Centro Cultural Brasil Turquia e correspondente da agência de notícias Dirham. Está no Brasil desde 2007. Camilo, fala um pouquinho sobre essa agência de notícias, o que aconteceu lá nessa gestão do Erdogan? Erdoğan é presidente do país atualmente. Ele ficou no poder por 13 anos como primeiro-ministro. E desde o início do seu mandato até o final, ele tentou controlar a mídia. No início, ele teve pouco apoio da mídia, mas um por um ele conseguiu contratar a mídia, comprar dos grupos que atuam nas áreas econômicas, também que atuam na área de mídia, fez alguns negócios e conseguiu pegar, comprar ou deixar atuar nessas áreas e revender para outros grupos econômicos, e ele conseguiu fortalecer durante esses 13 anos com o apoio da mídia. Só que esse grupo, Dirham é uma marca dentro do grupo, um grupo grande, e que dentro tem rádio, revistas, portais, agência de Uma notícias. espécie de globo de lá? Exatamente. Inclusive, Dirham significa globo de coincidência, é globo da Turquia. E ele começou a fazer críticas para o governo a partir de investigação policial, em que envolvia quatro ministros, filhos e próprio filho do Erdogan, vários grampians e etc. E quem revelou, quem colocou essa pauta na Turquia foi a Zaman, o grupo Zaman, junto com outros jornais, e ele começou a perseguir esse grupo, também chamando que isso foi uma tentativa de golpe contra ele. E depois, um por um, ele começou a perseguir, cortar anúncios, deportar jornalistas estrangeiros que trabalham dentro do grupo, ameaçar os empresários que dão anúncios, também ele abriu alguns processos para alguns jornalistas dentro do grupo, inclusive presidente do grupo, e diretor de jornalismo. Todos eles foram presos, ainda estão, alguns são presos. Alguns são bloqueados de viagem e alguns conseguiram fugir da Turquia nesse processo. E o que virou o grupo depois dessa perseguição? Então, na realidade, o grupo é inspirado pelo movimento Hizmet. Hoje em dia, também, o Erdogan está acusando esse grupo que seja o autor dessa tentativa de golpe, último golpe. Para entender isso, a gente tem que entender um pouco o que é o Hizmet, o que é o movimento Gülen na Turquia. O Gülen é um clérigo. Hoje vive nos Estados Unidos, outro exílio, 77 anos de idade, e ele foi uma figura diferente na Turquia a partir dos anos 60, como ele é um imã, um funcionário público também, fazia sermões, e ele chamava para as pessoas abrissem novas escolas seculares, em vez de abrirem mesquitas e fazerem ensino de Corão. Em vez disso, ele chamou para as pessoas abrissem novas escolas seculares, ensinando valores universais, porque o mundo vai ser mais global e precisamos fazer integração para esse novo mundo. E as chamadas dele, as sermões dele, conseguiram reunir várias pessoas por volta para trazer novos projetos, né? E as pessoas perguntaram: então você quer que a gente abra uma mesquita ou uma escola? Ele disse que vocês podem abrir uma escola mesmo. E esse movimento educacional, Na Turquia deu certo, funcionou, abriram muitas escolas e o número chegou até 500 mil escolas na Turquia. E como isso circula as pessoas, movimenta as pessoas, eles também entram nas outras áreas, como mídia. Porque a mídia também é vista como um veículo de educação para a própria sociedade. É. E eles acabaram fundando um grupo chamado Zama, e ele veio crescendo. Em 25 anos, ele se tornou o maior grupo da Turquia, com jornais, televisões, etc. E por que que existe um tipo de conflito entre esse grupo e o Erdogan? O grupo é um grupo civil, não tem atuação na área política. E todos os políticos, a partir de 70 anos, vendo o Gülen como uma pessoa influente para a sociedade, queriam se alinhar para receber mais, atrair mais votos, mas ele sempre ficou distante dos políticos, dizendo que nós estamos realmente investindo para a área de educação e nós queremos que as pessoas de uma maneira se elevassem com a educação, né? E hoje Erdogan também no início foi tentou afiliar com Gülen, também ele tinha um discurso de democrata muito similar. Como é que é o início do Erdogan aí? Início político. Exatamente, tá. Em 2002, na Turquia, tinha um clima pesado de crise econômica, sofrendo várias coalizações que não funcionaram. Também em 97 houve um golpe militar e ele era afiliado para o partido que foi fechado durante esse golpe. Ou seja, ele não nasceu no meio do nada, mas ele... ele atuava Erdogan, isso, ele tinha um mestre chamado Erbakan, ele era do partido dele, um partido islamista, e quando chegou em 2002, ele junto com uma equipe desse partido, criaram um novo partido, mas negando a ser uma ligação com esse partido, dizendo que nós já trocamos nossa camisa, estamos nos vendo com um novo projeto, um novo... agenda política. E os princípios desse novo partido quais eram? Então, ele chamava aqui um partido liberal, democrata, que ia trazer mais liberdade para a Turquia, aproximação para normas europeias, um programa financeiro muito forte, porque naquela época tinha uma crise bem fundo e ele prometia isso. Por exemplo, na Turquia, muitos grupos de minoria sofreram da ideologia do Estado, que foi fundado pelos kemalistas, pelos soldados, né? E eles defendiam que o país é unificado com a etnia turca, a língua turca, e a religião também deveria estar controlada por um conselho religioso totalmente ligado para o Estado. E por isso, todos os grupos, tipo alevitas, curdos, grupos religiosos que não querem seguir a definição, a interpretação do Estado, de uma maneira sofreram. Por exemplo, o uso de véu na Turquia não era liberado. E por isso as pessoas não conseguiam ir para faculdades. Então tinha esse tipo de sofrimentos coletivos em vários setores da sociedade. E ele chegou ao cenário político defendendo que eu vou ser a voz de vocês no parlamento e caso vocês não apoiem. E ele ganhou apoio de vários grupos diferentes. Ah, então ele entra com um ideário liberalizante de costumes e políticos. Exatamente. E como é que é a transformação dele no poder? Então, no primeiro e segundo mandato, ele realmente conseguiu fazer as suas promessas. A Turquia avançou muito no primeiro e segundo mandato, assinando novos acordos com vários países, também mudando o papel da Turquia na política externa, adotou uma nova política baseada totalmente paz e um projeto muito pacífico que conseguiu. A Turquia era o único país no Oriente Médio que tinha laços, contatos fortes com Israel, com Palestina, com Irã, com Rússia, com Estados Unidos, com todos os países vizinhos. É. Então, era um intermediador. Inclusive, com o Brasil, eles tentaram negociar com o Irã, né? Na troca de urânio. Então, era um momento que a Turquia realmente brilhou e a sua economia cresceu muito, o PIB aumentou muito. A base da economia lá, o que é? A base da economia é geralmente indústria. A Turquia não é um país de agronegócios, não é um país de energia, tem turismo, que é um carro importante, um chefe locomotivo, mas os pequenos empresários, nesse período, abrirão as suas portas para o mundo, porque a Turquia fica no meio de tudo e ele tem, por exemplo, ele está vendendo para a África, para a Europa, para outros países, sendo um local muito geopolítico, ele está conseguindo vender mais fácil e por isso é a indústria. E a crise começa a se instalar quando lá? Essa crise política? Veio uma crise econômica antes da crise política. Ah, sim, sim. Então, essa crise econômica chegou através de uma briga entre o presidente e o primeiro-ministro. Um acusou o outro, jogou o livro de constituição na cara de outro e houve uma crise, um sistema, né? E não conseguia mais mandar o governo e isso já era terceira coalição, então, um seguido outro e o país realmente aprofundou para uma crise econômica forte. E Crise econômica foi decorrência da crise política? Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Então, você falou um conflito entre o presidente e o primeiro-ministro, mas os dois eram do mesmo partido, não? Não, eu estou falando antes do Erdogan. Né? Ah, antes? Isso. Tá, tá. Agora, hoje não existe uma crise econômica na Turquia. Tá, né? Tá. Ou certo, seja, tá. Recentemente, como o Brasil, quando a cenário internacional mudou, o Brasil está sofrendo com a Turquia, ou seja, não é uma crise econômica ligada para últimos acontecimentos. Agora, esse isolamento político, essa radicalização do Erdogan, surge em que contexto? Os militares na Turquia sempre tinham um papel importante, como foi fundado pelos militares, e durante sua história a Turquia levou 4 golpes fortes, fortíssimos, um sendo nos anos 60, 70, 80 e o último 97. E por isso os militares não deixavam os políticos ultrapassarem os limites que eles colocaram. E o Erdogan, uma das promessas dele no início era tirar o papel do exército também para uma linha mais democrata. E no início ele não tinha essa força, porque ainda era um líder novo e o exército ainda tinha essa força de derrubar o partido dele. Até houve cortes que processaram o partido dele para fechamento, mas com apoio popular ele conseguiu vencer e ficar sobrevivendo dessas crises. Mas quando chegou em 2010, também iniciado o seu terceiro mandato, ele colocou urnas para um referêndum para tirar a anistia dos militares. E ele conseguiu tirar a anistia? Anistia dos militares golpistas da história. Tá, tá. E 250 chefes militares foram presos depois desse referendo. Né? E esse era o momento que o Erdogan já se sentiu livre para colocar a sua própria agenda, em vez de colaborar com outros, porque já não existia mais uma força superior ao partido dele, entendi, que também tinha cadeiras suficientes para mudar tudo. E depois ele começou a mudar a Constituição, conforme a sua própria necessidade do partido, também para deixar ele no poder sempre. E assim que começou, uma tendência mais autoritária, sem consultar a ninguém, também sem ter apoio dos partidos da oposição, e realmente ele mostrou uma cara mais autoritária. E vamos lembrar as manifestações populares na Praça Taksim, né? E nessa praça, o povo inteiro que era contra essa tendência autoritária reagiram, manifestando que também era um aviso para o presidente, ou primeiro-ministro Erdogan, que não pôde mais caminhar, mais avançar nesse caminho, que é perigoso. E naquele momento, ele já deveria ter decidido, ou ia caminhar para ser mais autoritário ou ia voltar para ser democrata, né? Também interessante que no mesmo tempo tinha manifestações no Brasil, somente para entender, a reação da Dilma aqui foi mais democrata. A gente tem que ouvir as voz das ruas e temos que abrir mais... Foi simultâneo, então? Exatamente. Temos que abrir mais espaço para a democracia. Foi a resposta da Dilma. Na Turquia, o Erdogan ameaçou a sociedade na praça, dizendo que eu represento 50% de votos, ou seja, 50% das pessoas estão nas casas, estão esperando o meu sinal para sair à rua. Então foi uma ameaça. Ele tem essa popularidade? Exatamente, ele tem. Naquele momento tinha 40, 45, mas hoje tem 50, talvez mais. Tá. Bom, ele começou a ser mais autoritário a partir daquele referendum 2010 e começou a fazer a sua agenda sem consultar ninguém. Qual o papel das redes sociais nas manifestações lá da Turquia? Então, como a imprensa foi, de uma maneira, em câmera lenta, foi controlada por Erdogan, inclusive foi criada novos veículos fortes, com dinheiro dos empreiteiros que receberam leilões do governo. Inclusive, o dono de um dos maiores grupos criados nessa época é o próprio cunhado do Erdogan, ou seja, tem atuação, a família dele também atua na mídia. E, bom, por isso, a mídia online, né, o Ninja Media, surgiu, cresceu nessas manifestações, porque ele bloqueou muitos sites, ele também fez pressão para os donos da mídia, e muitos deles, a gente depois aprendemos que não conseguiram resistir muito, porque ele ameaçava de vários veículos. Você falou que esse Dihan tinha, chegou a ter 1 milhão e 300 mil exemplares? É, Jornal Zaman, isso, a tiragem dele chegou a 1 milhão e 250 cópias. Em que época? Que época? É, até 30 de março aqui, no 4 de março até foi tomado, né? Até agora era 1 milhão e tanto, você falou que caiu para... Sim, depois disso ele caiu para 2.500, porque todos os leitores se mudaram para outros títulos, porque no dia seguinte da invasão, a linha editorial foi mudada totalmente e era um jornal crítico, duro, e dia seguinte se tornou um secretário do governo. 10 páginas totalmente colocando a foto do Erdogan como vencedor, levando uma taça e que por coisa, isso é uma coisa... O que é a oposição lá hoje? Existem 4 partidos no parlamento, o maior é Kemalistas, ou seja, a linha que segue os valores do Atatürk, mais ou menos 25% a 30% de votos eles se apresentam no parlamento. E existem nacionalistas que tenham por volta de 13% de votos. E os curdos também estão no parlamento com 10% de votos. O resto pertence para o grupo AKP, um partido islamista. Infelizmente, na Turquia ainda existe essa barreira de 10% para poder entrar no parlamento. E por isso existem muitos grupos pequenos que têm 3-4% de votos, não conseguem, e os votos deles vão contar no caderno do Erdogan. As Forças Armadas, quer dizer, a rebelião começa pelas Forças Armadas, o controle dele é total hoje sobre as Forças Armadas? Então, Erdogan, a partir de 2010, ele começou a transformar a sociedade, incluindo as entidades públicas, um por um, tirando o papel da mídia livre, e depois passou para o Ministério de Interior, que também controla a polícia, depois passou para o sistema de justiça, etc. E isso continuou. Os militares sempre ficaram resistentes para não receber a manipulação dele. Cada vez que ele pedia uma coisa, eles ficaram rejeitando e oposando, dizendo que nós somos uma entidade independente, nós temos nossos próprios veículos para justiça, né? Tipo, tem justiça militar, tem tudo, e não aceitaram a influência dele. E por isso, até hoje, o exército ficou um tipo de pedra no caminho dele, do Erdogan. Ele também viu isso como uma ameaça para o próprio poder dele, e por isso ele era o único forma estatal, o grupo estatal que ainda estava numa posição diferente, porque dentro do exército existem vários grupos também, ou seja, exército hoje não é formado pelo um grupo só, existem kemalistas, nacionalistas, curdos, simpatizantes do movimento Hizmet e vários outros também grupos, de uma maneira, estão dentro do exército. E quais as políticas dele para ele angariar esse apoio popular? Então, primeiramente, ele usa bastante religião, né? Ele chegou a apoiar de uma linha islamista, chamada Partido Bem-Estar. É como se fosse qualquer partido, como Irmandade Muçulmana, os exemplos no Paquistão, e a gente acredita que temos que ter um político muçulmano que tem que aplicar a agenda islâmica para as leis, né, a legislação. E ele está usando isso muito. O islamismo representa que percentual da população? Então, as pessoas são conservadores. Comparando com outros países, a Turquia pode ser considerada como um país muçulmano e muitos conservadores. Né? Inclusive, especialmente o povo mais popular, mais carente, que vive no interior, são totalmente religiosos e quando você mostra o Corão para ele, eles já vão dizer que então ele é representante do Corão, sem discutir os projetos que ele coloca, mas só Por isso, ele por exemplo, saía no palco, na campanha, com o Corão, mostrando para a gente que eu sou seguidor do Corão e eu vou elevar isso em nome de vocês. Então, religião é uma ferramenta forte que ele usa. Outra é como o Brasil. Existem programas sociais, entrega bolsa de Bolsa Família, gente que não está empregado, recebe um salário, quem está doente, quem está cuidando sua mãe. Existem esses ajudas sociais que muita gente pobre e carente pensa que quando ele cair, ele sair, vão perder esses benefícios. Também existem outros ferramentas, mas o maior ferramenta é que ele usa polarização. Ou seja, a sociedade está sensível com certos assuntos. Por exemplo, ele consegue receber votos nacionalistas. Quando ele fala que os curdos no leste da Turquia, né, estão querendo derrubar e partir o país. E quando ele faz alguns discursos baseados em ódio aos curdos, ele recebe os votos das nacionalistas. É. E depende totalmente do clima, e ele usa também o mesmo método para receber os votos curdos, dizendo que eu vou liberar, eu vou trazer mais liberdade para vocês, tipo, liberando poucas coisas. Os curdos ainda não tinham uma televisão estatal, ele montou uma televisão pequena, de tamanho pequena, dizendo que eu já trouxe uma liberdade para vocês. Liberou o uso de letras curdos no alfabeto. Então, são coisas simbólicas que eles ficaram felizes. Mas ele é basicamente o dono do país. Então, hoje em dia, ele 100% está controlando todas as ferramentas estatais, também na sociedade civil. A maior parte da sociedade civil, hoje em dia, foram integrados com o político. Aqui fala que ele demitiu 24 mil funcionários públicos. Não é 24, é 60 mil. 60 mil? 60 mil. 21 mil somente professores. Então desmontou o Estado? Sim, na realidade ele criou um bode expiatório chamado Hizmet. Como eu falei, Hizmet hoje representa uma sociedade civil forte na Turquia, inspirado pelo clérigo Fethullah Gülen, e as pessoas durante 40 anos trouxeram projetos diferentes, incluindo hospitais, bancos, mídia, atuação na entidade de caridade, ajuda humanitária, vários outros setores. O Hizmet atuava na Turquia e ele escolheu esse grupo civil como um bode expiatório, dizendo que foi tudo ele que fez essas maldades na Turquia. Como não existe um registro, uma prova que uma pessoa ligada para o Hizmet fez isso ou recebeu ordens de uma maneira mais arquitetada, e ele criou essa definição de novo terrorismo e colocando essa etiqueta para todo mundo que ele não quer. Ou seja, entre 60 mil funcionários demitidos, existe kemalistas, nacionalistas, curdos, toda oposição, todos os adversários deles estão dentro dessa lista. E isso parte de pessoas. Ontem, por exemplo, ele declarou o fechamento de quase 1000 escolas particulares e 35 hospitais, 19 sindicatos e 15 universidades. E a lista está crescendo, assim, cerca de 2000 entidades, incluindo 38 jornais e portais de imprensa, portais de notícias. E hoje de manhã ele declarou que 42 jornalistas também estão alvo de detenção do governo. E ele, usando essa carta de vítima, depois da tentativa de golpe, ele está querendo apagar toda a oposição. Também não é somente oposição, mas ele declarou ontem que nesse processo de tentativa de golpe, eles anotaram também os nomes que ficaram silêncios para esperar o fim. Então, ele quer uma obediência total, um controle total no país. E pelo tamanho do país, pela diversidade, ele vai conseguir impor por muito tempo essa ditadura? Então, ele é um político muito inteligente, no sentido que de manter seus políticos tendo base, né, apoio popular. Ele está calculando, ele é economista e sempre faz cálculos, não está fazendo algo que pode riscar. Podemos até comparar com o que aconteceu no Brasil, a Operação Lava Jato, né? essa investigação policial que foi aberta na Turquia em 2013 não é uma coisa pequena, talvez seja maior do que o Lava Jato, porque inclui um esquema internacional de lavagem de dinheiro, também incluindo o Irã, como o dinheiro dele foi bloqueado e tudo foi lavado a parte dos bancos públicos da Turquia. E existe até um processo aberto nos Estados Unidos que está vendo essa coisa. Bom, envolvendo ele, a família? Envolvendo ele, a família dele, os ministros, empresários e um grande esquema. Todos os grampos estão ao vivo, ele tratando o dinheiro com seu filho, com tudo, mas ele jogando essa carta de vítima, ele está conseguindo reverter. Ele conseguiu reverter hoje na Turquia. Os juízes, promotores, jornalistas, todos eles foram presos. Quem abriu, quem investigou ele nesse processo, existe mais de 100 presos na Turquia, ligado para somente essa investigação. Bom, se ele vai ficar no poder, isso totalmente depende, né? A reação do povo, a reação dos outros países, mas o jogo dele é grande. Ou seja, é que agora ele conseguiu controlar o país inteiro e tem um apoio popular, um líder forte. Ele quer mais respeito na região do Oriente Médio e ele quer levar esse papel para outros países. E isso pode provocar um pouco um outro conflito na região. Maravilha. Bom, mas que dificuldade, que coisa, hein? É, isso ainda estamos no começo e eu ainda não te falei a parte de violações de direitos humanos da Turquia. Ou seja, hoje eu posso dizer que ele, até a noite do atentado de golpe, ele era considerado um líder autoritário ainda no sistema democrático, mas a partir daquela noite ele já tem o perfil de um ditador, um ditador duro mesmo. Não é no tamanho do Gaddafi, não é no tamanho do Saddam, mas a única pessoa que pode ser comparada na história é Hitler mesmo. Hitler mesmo? É Hitler. Por quê? Porque a Turquia é um país forte, no meio de tudo. Tem o exército mais forte, o segundo mais forte exército do OTAN, um dos mais fortes do mundo. Tem a bomba atômica? Não tem uso nuclear, mas pelo tamanho de entidades, número de soldados, também com alianças que ele pode fazer facilmente com a Rússia, é um grande risco. E, por outro lado, ele tem milícias. Agora, essas 50% na rua estão gritando, declarando que estão prontas para a guerra, para qualquer tipo de guerra comandado por ele. E ele está deixando os armas sendo usadas pela popularidade que apoia nele. Então, nesse sentido, na Turquia aconteceu, na realidade, dois golpes. Um golpe frustrado, outro golpe verdadeiro, que foi feito pelas mãos do Erdogan, dia seguinte. E o clérigo? Qual tem sido o comportamento dele? Então, ele, a partir do primeiro minuto, ele negou e condenou a tentativa de golpe, já como uma característica bem conhecida na Turquia. Ele tem discursos datados 20 anos atrás, chamando que a democracia é o único sistema que pode realmente combater, que pode nos levar para o futuro. Seus discursos sempre foram baseados nesse diálogo e também um pacifismo que as pessoas têm que reunir para fazer algo juntos. E ele ofereceu isso, trouxe essa pauta ou deu resposta para Erdogan: se você tem uma acusação por mim, eu quero ir para a justiça, sim, para limpar o meu nome. Só que eu estou sugerindo montar uma comissão internacional para pesquisar, para investigar essa tentativa de golpe, porque tem muitos suspeitos se fosse um outro golpe, um tipo de golpe planejado, porque existem vários indícios, vários suspeitos que não parecem uma característica de um golpe do ano passado, que a gente vivenciou na Turquia. Mas o pior que é a nossa situação aí, rapaz. É, aqui o Brasil também não está nos momentos melhores da sua história, mas não dá para comparar com o que está acontecendo na Turquia. Muito bom. Ué, obrigado então, Camilo. Vai pegar um cafezinho? Não, obrigado. Hoje não posso. Mas acho que devemos também falar um pouco o tamanho de perseguição na Turquia que chegou hoje, porque é importante as coisas que posso falar. Depois você pode decidir se... Claro. Dia seguinte da tentativa de golpe, Erdogan declarou estado de emergência, né? E um dia depois, a Turquia suspendeu a convocação de direitos humanos com a União Europa. E é um processo muito perigoso. É, porque as pessoas, agora, esses 60 mil pessoas que foram demitidos, detidos, de uma maneira estão sendo perseguidos. É, dia seguinte da tentativa de golpe, 3 mil juízes foram afastados e 3 mil militares foram detidos direto sem ter nenhuma prova concreta. Até pode ter um suspeito do jeito que eles decidiram, mas essas pessoas hoje no momento estão sendo torturadas. Ontem, a Anistia Internacional já declarou isso abertamente, que existe evidência concreta que essas pessoas militares sendo estuprados e também torturados. É. E existe mortos suspeitos, apresentados como suicídio. Hoje em dia, o número chegou para 8. Como a mídia também foi totalmente silêncio, controlado, muita gente está evitando fazer declarações ou depoimento, incluindo os líderes de oposição. Muita gente começou a sair da Turquia e esperamos um fluxo de imigração da Turquia. É, ele cancelou passaportes de 60 mil funcionários públicos também. E no aeroporto eles montaram um sistema para questionar a pessoa está saindo, por que ele está saindo. Se ele de uma maneira tem simpatia para o movimento Hizmet, eles estão rasgando o passaporte dele, não estão liberando a saída dele. Então a Turquia está tá tornando uma prisão aberta. Uma prisão aberta. Que coisa. E existem casos que me mostram isso vai encaminhar na direção de um tipo de massacre. Por quê? Porque o ministro de Justiça, na televisão, ele declarou isso abertamente, que a partir desse momento não haverá mais espaço para vivermos juntos com seguidores do movimento. E depois eles declararam uma lista de empresários, lojistas, que para também provocar saques nas lojas. E no dia seguinte começou. Os prefeituras, governadores, também chamaram o povo para não alugar uma casa, para não vender e comprar suas mercadorias, para não assinar contratos e empregar essas pessoas. E as pessoas estão sendo obrigadas a morrer dentro da Turquia. Não tem saída. Não... 20 mil professores, eles perderam suas diplomas. Hoje são considerados como formados de ensino médio. E essas pessoas não vão continuar a exercer sua profissão. E, por exemplo, como o próprio presidente, os próprios ministros de governo, eles declararam manter uma linha telefônica para receber denúncias, para recompensar também. Quem denuncia um seguidor do movimento vai ganhar um prêmio. E as pessoas começaram também a fazer isso. Um restaurante, por exemplo, prendeu um cartaz dizendo que aqui nesse restaurante não pode entrar seguidores do movimento. É a mesma cena de Alemanha de 90, nos anos de 30 e 20. Então a Turquia está polarizada, discriminada e está indo para uma direção que é muito perigosa. E a mídia internacional também não está conseguindo repercutir esse monte de informação processar. Porque todo dia está acontecendo várias mudanças graves, gravíssimas e... Hoje eu acho que a comunidade internacional, de uma maneira, tem que dar uma olhada para o que está acontecendo na Turquia. Pô, muito sério, muito sério. Ué, isso aí, na quarta-feira? Quarta-feira. Puta, vamos. Pô, belo depoimento, viu? Tá bom. Muito bom. E o senhor tem um contato? Tem, sim. Depois a gente conversar? Inclusive, se você quiser mandar artigos lá, nós somos um conjunto de colaboradores do blog lá. Sim. A gente gostaria de contar com a sua participação lá. Perfeito. Nós criamos. Deixa eu pegar um cartão? Claro. O Pedro, põe ele em contato com a Lília, para ela abrir um blog para ele lá. Só para pegar a carteira. Camilo. Gostou da conversa? Gostei, né? Uma oportunidade para falar, porque realmente estamos muito tristes com o que está acontecendo. Eu liguei a minha mãe ontem, última vez, falando que, mãe, eu não vou conseguir te ligar mais, porque o governo está prendendo as pessoas e eu sou um jornalista crítico até hoje. E pode acontecer algo com você também, a partir desse momento é muito perigoso a nossa conversa. E desliguei o telefone e esqueci minha mãe. Muita gente está nessa posição. As famílias foram separadas, tem muita gente que está querendo sair da Turquia procurando um novo veículo, um novo meio. O meu amigo que morava no Brasil, ele não conseguiu sair da Turquia. Eles questionaram e não conseguiu mostrar uma prova que ele não está ligado para o movimento. Eles cancelaram o passaporte dele. E ele teve que sair, fugir da Turquia de uma maneira mais ilegal. Então as pessoas estão forçadas. Tá bom. Mas então nós vamos abrir um espaço para você lá, para você trazer as informações. Por favor, eu posso postar lá coisas recentes. Boa. Tá bom? Então tá bom. Bom, foi um prazer. Prazer, viu? Muito obrigado. Caminha um momento, eu vou chamar um táxi para você.